No último sábado, no âmbito da Operação Fronteira Blindada, os servidores da Receita Federal, em conjunto com agentes do BFRON, da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e agentes da Receita Federal do Brasil, realizaram a retenção de um veículo e de 5 ônibus com mercadorias estrangeiras, além de drogas, medicamentos e anabolizantes. A ação aconteceu por volta de 20 horas no posto Bom Jesus, em Medianeira, quando os servidores do Grupo Fazendário da Polícia Federal realizaram a apreensão de uma grande quantidade de êxtase em um ônibus que saía de Foz do Iguaçu para Florianópolis. Dando sequência aos trabalhos das 21 horas às 4 horas da manhã de domingo, os servidores em operação conjunta com o BFRON e a PRF, com o apoio de helicóptero da Receita Federal, fizeram a retenção de 5 ônibus que seguiam pela 277 em direção a Cascavel. As abordagens foram realizadas no trecho entre Medianeira e Céu Azul. Na abordagem dos coletivos com placas de Sombrio, Santa Catarina, Cachoeirinha, Santa Catarina e Siderópolis, Santa Catarina, Tubarão, Santa Catarina e Rio do Sul, Paraná, foram constatados que os mesmos transportavam grande quantidade de mercadorias oriundas do Paraguai, irregularmente introduzidas em território nacional. As mercadorias diversas contidas nos 5 ônibus totalizaram cerca de R$ 470 mil. Ontem, por volta de 9 horas, em procedimento rotineiro de vistoria de bagagens no barracão de fiscalização da Receita Federal em Foz do Iguaçu, a equipe que vistoriava os ônibus apreendidos durante a operação do final de semana encontrou 3.200 comprimidos e 34 frascos de anabolizantes, 200 comprimidos de medicamentos para disfunção erétil. Tudo isso estava em um dos ônibus apreendidos, o que tem placas de Cachoeirinhas. Os medicamentos foram encontrados ocultos no ônibus dentro de uma máquina portátil de carregar bateria que se encontrava junto à caixa de ferramentas do coletivo. Com base nas informações colhidas no momento da apreensão, foi possível identificar o proprietário do material, um homem de 37 anos, que será representado penalmente ao Ministério Público pelo crime de contrabando de medicamentos, cuja pena mínima é de 10 anos de reclusão. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.